Como é o nome dos autores? Dias Juan... Canales e Juan... Juanjo Guarnido. Então tem que deixar isso com seu sotaque. Vamos lançar um podcast bilíngue agora, em português e espanhol. Era uma boa. Lança um pirra de rebis. Pirra é ótimo. Olá pessoal, bem-vindos à mais nova edição do Pilha de Gibis, o podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou mais uma vez com o Vitor Azambuja. E aí, gente? E com o Dãozinho. E aí, beleza? Vamos lá. Essa semana eu queria começar com um gibi que chegou pra mim. Eu estou mais uma vez acabando com o podcast, porque esse gibi chegou pra mim essa semana e eu já li, mas eu quero me justificar dizendo que... Nós vamos mudar o nome do podcast. Pilha de Gibis não tem mais. Vamos mudar pra... Não. Chegou essa semana. Não, vamos mudar pra bateria de leitura, pô. Os caras chegam e já lê. Vamos aproveitar a ideia do nome, né? Mas eu quero me justificar. Eu tinha saído de casa sem levar... Saí correndo sem levar um gibi da pilha e acabei pegando... Esse gibi eu recebi pela Amazon, então não deu tempo. Eu tava sem nada pra ler, então eu falei, não, eu vou pegar pra ler pra não ficar sem nada agora. Que é o Black Sad, do Dias Canales e do Guarnido, Juan Guarnido, sei lá. Que a Panini já havia lançado, se eu não me engano, a Panini lançou uma edição. E agora são duas edições, né? A SESI SP, em parceria lá com a Quanta, se eu não me engano, ela voltou, retomou a série. Retomou não, ela relançou a série, então lançou o primeiro álbum. E assim, a gente tava até discutindo isso em off. É uma pilha de clichê, né? Aquele... É um filme noir daqueles mais clássicos que você pode imaginar, mas é um gibi muito legal, é um quadrinho muito legal. Os desenhos, o Guarnido, o cara desenha muito mesmo, o cara destrói. Eu tava lendo essa edição brasileira, pelo que eu vi, ela é baseada na edição francesa, então ela vem com o prefácio dessa edição francesa. Nesse prefácio é citado que o Guarnido, apesar dele ser espanhol, ele é radicado na França e ele desenha pra Disney. E Black Sad é aquela coisa, né? É um detetive que é um gato antropomórfico, que ele interage com vários outros animais antropomorfizados. Ixi, quase não sai. E assim, você vê assim, acha que é coisa assim de animal fofinho e tal, mas tem a sua dose de violência, tem a sua dose de sexo. É aquele filme noir mesmo que a gente tinha muito, né? Que agora até diminuiu a quantidade de filme nesse estilo. Mas o que vocês acharam desse álbum? Olha, eu peguei para ler pra eu tava no carrinho, aí acabei também furando a pilha pra gravar o podcast. Achei os desenhos do primeiro volume muito melhores do que o roteiro. Não que o roteiro seja ruim, mas achei muito clichêzão. É um assassinato, um ex-amor da vida dele, que ele tem que investigar. Ele até desenvolve bem, sabe? O texto é legal. Mas achei, assim, muito qualquer nota o roteiro do primeiro volume, que eu achei que não fazia jus aos desenhos. Os desenhos são muito legais. Não sei se é porque eu gosto de bicho antropomórfico, né? Porque eu sou fã da Disney. Aí, como sempre ouviu falar bem desse Black Sad, eu acabei pegando emprestado pra ler o segundo volume esse da Panini. Peguei emprestado, quando sair de novo eu compro, possivelmente. E já achei bem melhor, viu? Furando um pouquinho o tema do podcast, queria antecipar que eu já achei o segundo volume uma história bem mais interessante. Envolve o rapto de uma menina, envolve tensão racial, que a história se passa no que seria uma cidade americana dos anos 30, 40, né? Um pouquinho depois até. E aí você ainda tinha aquela questão racial muito presente. E é interessante desse segundo volume que ele fala, os brancos contra os negros. Mas aí são os animais brancos, de pelo branco, de penas brancas, contra os animais de pelagem preta, né? Como o próprio Black Sad. Então aí já tem várias reviravoltas na história. Já achei que melhorou bastante a série nesse segundo volume. Já tô bem, bem ansioso para que a SESI lance. Fiquei bem interessado nessa expressão do Black Sad. Assim, não não tem problema com esse negócio de clichês. Quem gosta da temática vai se divertir com a história, apesar de saber basicamente o que aconteceu. O que eu não gostei foi da resolução final. O detetive não descobre quem é o assassino, né? O cara vai lá e conta simplesmente pra ele. Tem lá a motivação do cara, mano, vamos negar. Mas ficou muito, sabe, muito beijo isso daí, cara. Ficou, sabe, tá aí jogar. Foi esse cara aqui que matou. Vai lá então resolver. Aí ele vai lá e resolve. Enfim. É verdade. Essa parte também achei meio sem graça, né? Na verdade, nessa primeira história ele é mais um brucutu, né? Um capanga, alguma coisa assim, do que um detetive. Mas, perto desse monte de clichê, é uma história, assim, tem umas 50 páginas de história, você lê muito rápido, porque o ritmo é muito frenético, vai caminhando assim, você é levado muito facilmente, perto desse monte de clichê, desse final merda. É uma leitura muito boa, sabe? Muito agradável, você lê de uma boa, não tá cada só, e os desenhos eu nem falaram, os desenhos são muito foda mesmo, isso eu gostei também. Agora, só uma correção, eu tô olhando aqui e tá, quer dizer, uma correção, tá na Wikipédia, mas se tá na Wikipédia é verdade. Apesar dos autores serem espanhóis, a primeira edição saiu realmente na França, pela Dargo. É, a primeira edição, esse gibi, ele é voltado pro mercado francês e, pelo que eu li aqui, coisa de um mês depois que sai na França, é que ele sai na Espanha. Ah, mas quando a Panini lançou, ela lançou também com o selo da Dargo na capa, tem lá Panini Comics, e Dargo, né? Saiu junto. E já que a Panini lançou isso e não terminou, né? Só lançou dois, e o Cési retomou agora, fica aquela esperança que eles relancem também o 13, né? Que a Panini não terminou. Então fica sempre essa esperança que o Cési pegue esse material também aí, né? Pra lançar. O 13 eu conheci através de um joguinho de videogame de computador que eu joguei, que assim, o jogo era muito divertido. Era um jogo, se eu não me engano, de tiro em primeira pessoa, só que com toda aquela estética de quadrinhos. Eu quero fazer uma denúncia aqui, ó. Eu tinha proposto uma pauta pro Pilha de Gibis, que era falar sobre jogos inspirados em gibis. E o Marcos cortou a minha pauta. Não jogava, que não sei o quê. Esse 13 aí, se o cara jogou isso aí, ele jogou muito mais do que ele tá falando, cara. Eu nem sabia que tinha jogo, velho. O cara, pra jogar isso aí, o cara é de raiz, cara. O cara é gamer das antigas. Esse negócio tem uns 15 anos esse jogo. Eu joguei também, era um joguinho bem divertido. Mas eu não acabei o jogo e não acabei o gibi também. Mas realmente, voltando pro podcast, a iniciativa da SESI é uma coisa bem interessante, né? Porque não tem... é pouca oferta de quadrinho europeu aqui no Brasil, né? Então, a Nemo tava publicando alguma coisa, a Panini chegou a publicar, mas parou, e a SESI, em parceria lá com a Quanta, parece que achou o nicho dela e tá publicando muita coisa europeia, né? Publicou lá o Spirou, vários álbuns europeus a SESI já publicou, né? Eles estão pegando materiais que não eram tão conhecidos nem tão badalados no Brasil, mas que lá fora fazem sucesso. Sucesso, né? O Spirou é um dos personagens mais famosos lá na França. Talvez não tanto quanto o Asterix, que é bem conhecido nosso aqui, mas... E eles estão publicando álbuns soltos. Tem aquele Valentine, tem aquele Verões Felizes, que é muito bom. É um mercado que a gente sempre teve acesso no Brasil, sempre teve alguma editora publicando, mas nunca teve acesso em quantidade. E é um dos maiores mercados do mundo, né? O mercado franco-belga, né? O mercado da França, da Europa. Cara, sabe o que é mais interessante? Isso que vocês dois falaram é que a Nemo, ela publica justamente o que é mais conhecido e que já saiu aqui, né? Eles publicaram o Corto Maltese, eles publicaram aquele monte de coisa do Moebius, mas o Corto Maltese, de novo, eu acho que foi pro lixo, né? O Corto Maltese parou novamente. Já antes deles, acho que a Pixel tinha tentado, lançou alguns álbuns, mas também parou. E a SESI vai lançando coisa que ninguém... Pô, Spirou, quem porra conhecia Spirou aqui, velho? Quase ninguém. E o que já tem de álbum de Spirou, acho que tem mais álbum de Spirou lançado no Brasil do que de Corto Maltese. Eles já estão publicando o projeto paralelo do Spirou, que é o Spirou por outros autores, né? Então, quer dizer, eles estão investindo e isso eu acho que o Dão falou, muito importante. A Nemo tinha um trabalho legal de trazer essas obras, tinha, mas acabava trazendo por um preço proibitivo e eu acho que eles acabaram esbarrando nisso. Esses do Spirou, teve alguns que eu comprei por 11 reais, sabe? Nada contra o trabalho da Nemo, é muito legal, é muito bom, mas que bom que a gente tá vendo que dá pra vender esse tipo de quadrinho, sempre foi considerado um público mais, sei lá, diferente, mais mais restrito. Que bom que a SESI tá olhando pra isso como um quadrinho que tem que chegar na mão de todo mundo. Que é como tem que ser, né, cara? Gibi tem que chegar na mão de todo mundo. Não tem que chegar na mão só do Vitor, do Dão, do Marcos. Tem que chegar na mão de quem quer ler. Só me tira uma dúvida. Tu comprasse esse Black SESI por quê? Tu viu lá e... Não, eu vi, tava em pré-venda. É aquela coisa, compra de impulso. Por isso que eu desinstalei o aplicativo da Amazon no meu celular. Eu peguei nessa promoção, tava mais barato, aquela última promoção da Amazon que tava dando frete grátis, eu acho que foi no Amazon Day, aí eu acabei comprando, tava em pré-venda, ele saiu por R$30, eu acho, um pouquinho menos, 20 e poucos reais, e comprei, não me arrependi, o gibi é muito legal, eu quero continuar comprando os álbuns quando continuar saindo aqui, se a SESI continuar publicando, que eu espero que continue. É, e ele tem uma coisa que eu gosto muito, quando usam animais antropomórficos, né, que é colocar o animal certo no papel certo, é muito interessante, então um Black SESI é um gato preto de rua, então é aquele cara que não tem muita regra, que vive sozinho, que é sedutor, né, tá sempre seduzindo as menininhas, o policial é um cão pastor alemão, eu acho isso bem, bem bacana, você usar o clichê certo, né, pro papel certo. Outra coisa que é bacana são as expressões faciais do Black SESI. A maneira como o Black SESI faz caras e bocas na história. Tem uma hora que chega uma menina e ele tá dentro do apartamento onde ele não deveria estar, e ele abre um sorrisão, arregala os olhões, ele fica quase parecendo um personagem de desenho animado mesmo, né? Isso é muito bom. Só falando no 13, já que o Marcos falou no videogame do 13, eu vou ressuscitar a pauta que o Marcos tinha cortado em off pra gente falar de videogame de quadrinhos. Mas como esse é o Pilha de Gibis e a proposta do Pilha de Gibis, apesar da sabotagem do Marcos, não é falar de coisa nova, eu vou falar do que vocês jogam de videogame aí. Marcos, além do 13, que é o 13 era um joguinho de tiro em primeira pessoa, né? É, eu joguei isso no PC na época. Também. Era joguinho de PC. 2003, se eu não me engano, esse jogo. É, ele é antigo. Eu não sei se eu tenho esse jogo que ele veio encartado naquelas revistas que... Ah, CD-ROM. É, era uma coisa assim. Viu? É o novo. Eu não sabia, eu via a estética, era uma estética de quadrinhos, o próprio jogo era uma animação em 2D, até porque na época não tinha tanto assim 3D. Não, ele era, na verdade, 3D, mas ele era em cel shading, que é essa técnica que se usa muito hoje, que fica chapado. É, era muito legal o joguinho, muito legal. Hoje, o último jogo baseado em quadrinhos que eu joguei foi o Batman Arkham Knight. Eu joguei todos os jogos dessa série Arkham. O único que eu não cheguei até o final foi o Arkham Origins, que por sinal é o mais fraquinho dos quatro, né? Foi o único que não foi feito pela Rocksteady, né? Foi feito pela Warner mesmo. Eu não cheguei a completar 100% do jogo, porque esses jogos de hoje em dia você não basta finalizar, né? Não basta você chegar no final do jogo. Você tem que fazer um monte de missão secundária e tal. Eu não cheguei a completar todas as missões secundárias. Peraí. Você não zerou o jogo? Você termina, mas não zera? Como é isso aí? Cara, não tem como zerar. Não tem como. É impossível. Então qual é a ideia do jogo, então? É, não. Porque é o seguinte. O jogo... esses jogos da série Arkham, principalmente... E vários jogos, principalmente jogos de mundo aberto, é o seguinte. Você tem um objetivo principal, que é a história principal do jogo. No caso do Arkham Knight, é você derrotar o Cavaleiro de Arkham, né? Que na história do jogo é o vilão principal do jogo. Você chega ao final, você consegue derrotar o Arkham Knight, mas você não completou 100% do jogo, porque tem várias missões secundárias. Por exemplo, nos jogos da série Arkham, você tem os desafios do Charada, que são como se fossem mini-jogos, que você tem que completar alguns desafios. Você tem que localizar os troféus do Charada pela cidade, que são missões separadas. Você pode completar a linha principal do jogo sem fazer essa parte. O Arkham Knight, ele ainda tem dois finais, né? Tem o final da história principal, e aí você tem um outro final depois que você você completa mais X% de missões paralelas. E ele ainda tinha vários DLCs que foram lançados, que são missões novas dentro do jogo. É muito interessante a maneira como eles lidam com isso, né? E se você completasse os DLC, você... E todas essas... Na verdade, o que não dá pra completar no Arkane é essas missões do Charada aí, porque é muita coisa. Se você chegar no... Quando você completa tudo do Arcanide, na verdade, eles falam em 140% de jogo por causa dos DLCs, né? Que são conteúdos que foram adicionados. Mas tem bastante coisa, assim. O Arcanide, acho que é um dos jogos que mais tem conteúdo que eu tenho aqui, sabe? Contando com os DLCs, com as missões, com os modos de desafio, dá pra você ter o Batman por horas, assim. É, e acaba se tornando repetitivo, né? Porque se você, por exemplo, o ideal é que você vá alternando as coisas durante o jogo, mas às vezes acontece de você ficar de saco cheio, aí você finaliza e você só tem um tipo de missão pra fazer. Acaba se tornando repetitivo, fica chato. É, o que eu fiz no Arkham City, no Arkham Knight, é isso. Eu alternava missões paralelas, aí a hora que eu enjoava, eu voltava pra história principal. Aí acabava completando... Não cheguei a completar todas as missões paralelas, nem do Arkham City. O Arkham City, acho que até que ficou faltando, foi mais a questão do Charada. Mas do Arkham Knight, eu ainda tenho uns DLC pra jogar aí que eu nem joguei. Tem até um que foi feito pela Warner Montreal também, que é o da Batgirl, que dizem que é muito bom. Mas eu não completei porque justamente por isso que o Marcos falou, acabei enjoando, ficou repetitivo, não que é ruim, mas você acaba, vou jogar outro jogo, vou fazer outra coisa. Eu não sou de muito de videogame, nunca fui, porque eu lembro que entrei pra locadora quando lançaram o PlayStation, e aí eu tinha um primo que era muito securento, eu jogava com ele, e ele falava, não, aperta triângulo, aperta bola, aí eu parava pra olhar o controle, né, que tava as coisas, bicho, eu passei 6 anos e não decorei a posição dos negócios, por isso que eu sempre morria. Agora, o último jogo de herói, assim, que eu lembro de ter jogado, é um do PlayStation 2, que é aquele da Marvel, que joga com 3 bonecos dos Vingadores. 4, Ultimate Alliance. Cara, eu acho que nem sei é esse aí. Bom, eu sei que eu jogava meu cunhado, que tinha o PlayStation 2, ele tinha esse jogo. Eu jogava com minha mulher isso daí, a gente tinha que fazer lá, tava de férias, aí jogamos nós dois assim, eu com Capitão América, ela com Wolverine e mais dois. Eu sei que ela matava mais negro do que eu. Esse é o resumo da conversa. Ela era melhor, ela reclamava quando ficava pra trás, reclamava que eu morria e botava pilha. Vai embora, vem logo, deixa esse cara pra lá, vamos embora. Eu sou muito ruim essas coisas aí. Não, esse acho que o Dan tava falando, provavelmente é o Marvel Ultimate Alliance, né, que era um jogo bem bacaninha da Marvel, que vinha na onda do X-Men, se não me engano é X-Men Legends, que eram esses jogos cooperativos, né, você ia montando isso. Você jogava, eu tinha jogado o X-Men Legends 2, que é muito legal, nunca achei pra jogar, e aí emendei nesse Ultimate Alliance, e depois teve o 2, né, o 2 eu não cheguei a jogar, até andei comprando ele aí na minha pilha de games, uma promoção que teve, porque eles lançaram pra PS4 agora, quero ver se eu jogo, mas é aquela coisa, né? De games é ótimo. Eu comprei meu PlayStation 4 tem um ano. Eu tô com um jogo que eu comprei junto com ele que ainda tá lacrado, velho. Então é endêmico isso, né? Eu pensei que vocês estavam parando de ler gibi e tá jogando videogame, mas, porra, não sei. Vocês têm pilha de série também? Pilha de filme? Também, lógico. De filme, claro. Tudo. Até só não tem sexo, pilha... tem. A bomba de baixo é a pilha de prato, velho. Na pia. Às vezes fica. O bom da pilha de prato é porque serve pra baixar a pilha de podcast, né? Porque a minha pilha de podcast tá grande também. É, eu também. Eu baixo pilha de podcast lavando prato também. É verdade. Eles são foda, velho. Puta que pariu. Eu tava jogando agora esses dias, é um do Batman também que eu queria falar, foi a razão pela qual eu sugeri essa pauta, que é o Batman da Telltale. É a primeira série, né? A Telltale, talvez conheçam, ela lança jogos episódicos. Ela, alguns anos atrás, ela começou com isso de jogar jogos episódicos. Ela lança episódio 1, 2, 3, 4, 5, e são jogos em que você controla a história conforme você vai tomando decisões com o personagem. É claro que não é uma história que vai mudar muito significativamente conforme as suas decisões. O que mais muda é a maneira como ela vai sendo contada, como os personagens reagem, as respostas, enfim. Ela é uma empresa bem antiga, fazia jogo em 8-bit. Quem não conhece, procure. Ela fez toda aquela série da Ilha dos Macacos, que é muito legal. Eu comecei a jogar no 3, que já era um jogo 2D, como se fosse um desenho animado, que era muito bacana. Era aqueles joguinhos point and click, que você tinha que resolver quebra-cabeça, você tinha que conversar com os personagens, tinha que... é muito legal. O Ilha dos Macacos 3 foi um dos jogos que eu mais gostei. Voltei e joguei o 1 e o 2, que são em 8-bit, né? Claro que em 8-bit você já não tem algumas limitações, mas me diverti igual, e aí fui jogando. Eles lançaram no 4, eles começaram a lançar esse em episódios também. E aí estão lançando jogos de quadrinhos, lançaram aquele do Fables, que é o Wolf Among Us, The Walking Dead, acho que é a mais famosa deles hoje, é The Walking Dead. Como é isso daí? Como é o jogo? Na verdade, isso é o que eu queria falar. Até o Tale, ela se popularizou sendo de point and click, né? Que você tinha que fazer alguma coisa no jogo, indo lá com o mouse ou com o controle, clicando, combinando, resolvendo enigmas, combinando objetos, né? Então era um joguinho mesmo. Hoje eles estão investindo nessa coisa da narrativa interativa. Na verdade, tá contando a história e você vai participando da história. Você tem que apertar o botão na hora certa, você tem que resolver alguma outra coisa pra história avançar, mas é muito pouquinho, assim, sabe? Eu até fiquei meio decepcionado com os últimos jogos que eu joguei deles por isso, porque você não faz nada, na verdade. Você só vai avançando na história, né? Esse The Walking Dead é assim, você é um cara que você começa no primeiro, né? A primeira temporada você começa num carro de polícia, aí o carro bate, aí você tem que sair, enfrentar os zumbis. Basicamente, você não faz muita coisa, sabe? Você só vai avançando na história, você é um personagem da história e você vai realizando algumas ações pré-determinadas. Vale a pena se a história é boa. Quando a história é boa, é interessante, vale a pena. O joguinho do Fábulas é bacana, o Wolf Among Us. Eles não usaram Fables, porque já tem uma outra série de jogos chamada Fables, que não tem nada a ver. E o joguinho do Batman é o que eu já tô achando bem mais interessante, porque foge um pouco do que era um Arkham Knight, né? A série Arkham, você era praticamente um jogo de ação, mundo aberto, você controlava, o Batman fazia as missões como você achava melhor. E esse joguinho da Telltale, você tá acompanhando uma história nova do Batman. Como eu falei, vale a pena esse tipo de jogo se a história é interessante. E essa até é um Batman em começo de carreira, diferente do que era o Arkham Knight, né? Eu achei até que tava um pouco saturado de Batman nos videogames, mas peguei pra jogar agora essa semana, aí já tava mais aliviado da temática, né? Ele é digital, né? Você compra na loja da PSN, isso, né? No caso do PlayStation, né? Isso, na PSN ou no Steam, ele tem pra PC, pra Xbox, né? Mas é interessante, tem um plot twist bacana envolvendo a família do Batman, né? Bebe um pouco das histórias do Scott Snyder, mas é bem bacana. Só que assim, é jogo pra quem gosta desse tipo de... Não é um jogo de ação que você vai pra lá e pra cá e vai bater e vai pular. Não, você vai acompanhando a história. Eu sempre digo, né? É como se fosse um filme que não te deixa dormir. Você não pode dormir porque você tem que estar ali apertando os botões certos. No caso dos jogos da Telltale, eu joguei poucos, porque e os que eu joguei deles foram os mobile, porque normalmente quando eles lançam um capítulo, ele é pago, né? E depois de um tempo acaba ficando gratuito. Então eu cheguei a baixar o do Game of Thrones, cheguei a baixar o do Walking Dead, e tinha, se eu não me engano, é deles também, um jogo, acho que foi um dos primeiros que eles lançaram nesse formato pra iOS, o do De Volta para o Futuro, que foi até bem elogiado. Esse é legal, porque ainda é mais do estilo antigo de fazer jogos. Esse do De Volta pro Futuro eu joguei no PS3. Não sei se a iOS é igual, mas deve ser. Ele é muito legal, ele continua os eventos dos filmes, e pra quem gosta, né, é um deleite mergulhar na história de Volta pro Futuro, só que ele volta lá pros anos 30, né? Que é com o Dr. Brown jovem ainda. É muito, muito, muito legal. E ele é um jogo... ele é um jogo que tem mais coisas pra fazer. Ele é esse estilo mais da Ilha dos Macacos. Você tem que falar com o personagem certo, você tem que fazer a coisa certa, você tem que combinar os elementos certos, senão não adianta, a história não avança. Ele já é bem mais interessante, é o tipo de jogo da Telltale que eu gostava. Não é tanto uma narrativa interativa, é um jogo mesmo. E hoje, esses joguinhos mobile, vocês jogam algum desses mais atuais? Tem aquele Torneio dos Campeões, né? Tem o do próprio Guardiões da Galáxia, são jogos mais atuais. Pô, eu não jogo não, eu queria até saber como é que funciona, porque eu tava, duas semanas atrás eu tava em Brasília, num evento, e eu tava no metrô, e tinha um cara do meu lado, ele tava com o celular jogando um jogo que era muito simples. Tinha uma arma, um sniper, aí tinha uma missão, era matar um sujeito e tal. Ele tem que procurar o cara na rua, dar um zoom, o sniper tira na cabeça do cara. Fim. Assim, eu vi ele matar umas 15 pessoas na maior. Eu digo, bicho, que jogo mais merda é esse? A maior dificuldade do jogo era procurar o cara na rua. Já joguei esse aí. Qual é esse jogo? Quero baixar também. Que é muito fácil, velho. Eu acho que... Eu acho que o jogo é Sniper Elite, uma coisa assim. É um nome bem genérico. Assassin, não sei. Não, porque a maioria desses jogos, principalmente esses jogos da Marvel, eles são basicamente pra você... pra passar o tempo, né? Eles não são complexos. Normalmente é só pra você teclar alguma coisa, você clicar na tela, procurar alguma coisa. Ou, no caso do Torneio dos Campeões, você tem que ficar... Você faz uns movimentos pra poder ele dar um golpe. Mas, assim, é basicamente o mesmo golpe que você tem que dar. Torneio dos Campeões é de luta, né? One-on-one, né? É você luta contra outro personagem. É um joguinho de luta bem clássico. Eu joguei esse aí e desisti porque ele era um... Na verdade, esses jogos assim, eles são todos freemium. Eles são free, eles são grátis, mas eles também são premium. Pra você avançar, você acaba sendo estimulado a gastar dinheiro. Você não precisa gastar dinheiro. Mas se você quer pegar um personagem melhor, se você quer ter um equipamento melhor, porque tudo depende de você fazer milhares de combinações de equipamentos e coisas que também são só pra você ficar mais forte, você acaba sendo estimulado a gastar. Esse Torneio dos Campeões eu não joguei, porque eu parei de jogar, eu joguei por um tempo e parei, porque ele era muito caro. Então, se você queria pegar o Homem-Aranha de 6 estrelas, você não conseguia evoluir o Homem-Aranha de 5 estrelas. Você tinha que achar o Homem-Aranha de 6 estrelas, e era por sorteio, você não conseguia fazer nada em prol do seu objetivo, né? Ele era todo por sorteio, foi por isso que eu parei. Pra você pegar o personagem que você queria, você tinha que esperar ser sorteado. Eu achei muito idiota isso, sabe? Eu achei que era muito, muito caça-níquel, sabe? Tava querendo sempre que eu tivesse que comprar, e mesmo assim não tinha garantia de que eu ia pegar o personagem que eu queria. Que eu jogo, e eu jogo todo dia, estou jogando agora, na verdade ele se joga sozinho, né? É o Marvel Future Fight. Esse eu acho legal. Ele é muito parecido com esse Ultimate Alliance que a gente comentou. Só que ao invés de 4, você tem uma equipe de 3 que você pode ir alternando, e aí você consegue, no jogo são 136 personagens que tem no momento. Então tem muitos personagens da Marvel, eles colocaram agora os X-Men, que era uma coisa que você não tava vendo. Até no Torneio dos Campeões tem, né? O Quarteto Fantástico não tem no Torneio dos Campeões ainda, né? Ou já tem? Eu acho que não tem, não. É, no Future Fight também não. E possivelmente não vai ter mais, que a gente andou saindo umas notícias aí recentemente, que a ordem do chefão lá da Marvel esqueceu o Quarteto Fantástico, que é um absurdo, né? Principalmente agora no centenário do Kirby. Mas voltando pro jogo. É um joguinho bem bacana, é bem no estilo do Future Fight, até um pouco melhor agora, porque já é mais evoluído, né? Só que você tem que coletar recompensas, você tem que estar sempre jogando pra conseguir evoluir o seu personagem, porque as missões vão ficando mais difíceis. Pra mim, falta uma missão, fora as super difíceis, que são as extremas, né? Que na verdade é a mesma missão, só que com nível de dificuldade aumentado. Pra mim, só falta uma missão, que é derrotar o Odin do Thor. E aí eu ainda não tenho personagens fortes o suficiente. A moral do jogo é você deixar os seus personagens mais fortes. Só que você consegue evoluir, você vai pegando itens que você usa pra evoluir. Você não precisa pegar o personagem de novo, sabe? Eu acho bacana, mas aí assim, ó, jogo mobile é o que o Dão falou. É que você falou, né, Marcos? É pra passar o tempo, né? Não é uma coisa que você vai ficar sentado no sofá jogando. Eu deixo jogando quando eu tô no banheiro, quando eu tô esperando. Agora eu tô falando, ele tem uma opção auto-jogo, né? Que ele faz a missão, depois que você completou a missão, ele faz sozinho pra você pegar mais itens. É legal, mas não se compara a um jogo de videogame mais elaborado. Ainda não, né? Pelo que você falou, pro iOS já saiu esses da Telltale. Eu sei que sai pra Android também. O da Telltale já é realmente uma coisa um pouquinho que você vale a pena você sentar e jogar, né? Vou inovar no podcast, ver se a gente consegue engajar os nossos ouvintes. Mandem sugestões de jogos aí pro Dão, gente. Preferência barato, viu? Barato e fácil, porque eu sou um bicho. Desses mobile que aqueles de gestão de tempo que, assim, eu tenho aqui instalado, são dois jogos que não são de quadrinhos, mas é relacionado. É o do Simpsons, você monta Springfield, aí você, aquele gestão de tempo, você tem que mandar os personagens fazer alguma coisa por tantas horas, e quanto mais tempo você coloca pra eles ficarem trabalhando, maior é o retorno do que eles têm que retornar, seja dinheiro, seja alguma coisa. E assim, eles têm os eventos, então Dia dos Pais, aí eles fazem alguma coisa do Dia dos Pais, Dia da Natal, aí tem um evento especial de Natal, então eles liberam todos os personagens dos Simpsons, tem o dos Simpsons, do Family Guy, de Uma Família da Pesada, e tem esse negócio de freemium também, porque tem alguns itens que você tem que usar, no caso dos Simpsons são as rosquinhas que o Homer gosta de comer, então você tem que usar as rosquinhas, aí pra você consegue adquirir rosquinhas no jogo, mas não com a a velocidade que você teria que ter para adquirir todos os objetos lá que só são desbloqueados com as rosquinhas. Então aí para ter mais rosquinhas, você tem que comprar as rosquinhas. É, e é muito caro, né, cara? É um vício desgraçado. Cara, dá tipo R$30 para pegar 100 rosquinhas, né? Às vezes, quando não tá tendo evento, você acaba enchendo o saco e largando de mão. Você é um saco que você tem que acessar para você evoluir mais rápido. Você não pode colocar para ele poder, assim, para ficar uma vez por dia só você acessando. Mas faz um tempão que eu não acesso, que eu não jogo. E eu gostava de ver isso todo dia, mas... Então, todo mundo já morreu em Springfield, né? Virou um Walking Dead lá, né? Todo mundo morreu, virou zumbi já. Tô se matando lá, velho. Quase Tamagotchi. Bom, esse foi o Pilha de Gibis, também conhecido como Pilha de Jogos, ou Pilha de Podcasts, ou Pilha de qualquer coisa que você quiser. Pilha de sexo, né? Tá difícil o negócio. Até caiu, ó. Depois dessa, eu acho que ele saiu com vergonha. Esse foi o Pilha de Gibis. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Valeu, Dão. Valeu, Vitor. Até a próxima. Tchau.